Radio Acupé, con música fácil de escuchar. We'll be right back. soubessem, era um mundo chegando em ninguém. E soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor ou dinheiro. Era um, era dois, era cem, e vieram pra me perguntar: ó, você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra me contar. Parado no meio do mundo, pensei chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Soltei, quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Era claro, quase meio. Era um canto calado, sem ponteio. Violência, viola, violeiro. Era morte em redor, mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Era um que girou me quebrar. Mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se tomar viola eu ponteio. Meu canto não posso parar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora. Give me. La música, bueno el sonido, es Radio Ocupé con la mejor música para usted.